6320, são os 3000. Livre na Fox, Siena 209, bom dia. Livre na Fox, Siena 209, Senero 6326. Inicialmente suba 4.500 pés, o Zulu Delta uniforme, 30 milhas afastado de Salvador, após livre ascensão 085. E após o pouso no destino, faça uma verificação no equipamento transponde de informação. É 142, boa tarde. Para autorização, ciente da Quebec, Recife 390. E quando pronto, seus estimados de Ilhéus, através de Ilhéus, e o pouso, o 945 confirmado. 26, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 326. Alfa, antes da Juliette, 326. Quando reporte atingindo 4.500 pés. Bom, 966, inicialmente desceu para o nível 060, reautorizado 060. Autorizado nível 060, do 966. Proposto? 55. 55. 7 aguarde cópia 6321. Guardando. Brasília, qual o nível que você solicitou? Inicialmente o 360. 360. 7, prepare árvore elefa, aguarde cópia. Árvore elefa. Vitor Kilo Delta, barreiras, uma centena, até 200 milhas, já voou visual nesta rota anteriormente? Barreiras, uma centena, decola 107 com curva à esquerda da saída Momo, após direto, frequência do controle 1208, a torre 11895, seu transponder 5176, Vitor Kilo Delta. É uma torre 1905. Mete frequência livre de coordenação, Romeu Alfa Índia. Ajuste 1016, reporte passando externo. Confere 27. Ah, passando externo, 27. Retornando push, se tiver espaço suficiente, ingresse com cautela, o seu portão de número 5. Com cautela para o número 5, 6326. D733, pouso autorizado. Vista 10, ventana 4, 0 graus, 08 nós. Pouso autorizado, passando agora externo, força L733. Solo aumento 35 para o táxi 58 a bordo, 5 horas no carro galhão. 158 a bordo? Firmo, 158 a bordo. Táxi autorizado, ponto de espera da pista 10, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, uma boa tarde, via 315. Táxi via Índia e Alfa, ponto de espera torre 1895, via 315. Alter 12545. Alter 85245, até a volta. Tchau, Romeo, no 42, estou pronto para a próxima. Claro, 42, Recife 350, Apezulu 17, decola no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Conde, frequência do controle em 1208, confirmando Puca, transição Caju, frequência do controle em 1208, a torre em 11895, seu código 5171 no Xanermi 142. Autorizado 350 para Recife, via Pesolão no centro, decola com curva esquerda, PUC, transição Caju. 208 ao controle, 1895 a torre, 5171 no transporte. Informe push, acionamento 6142. 6142. Eficiente, dá presente em rota, subindo 085, o Zulu Delta Uniform. Visto cara, na final? Afirmo, 6315. Após o pouso, deixa ali e mantenha pistão 1-0. Após a passagem do cara, ali mantém pistão 1-0. Xanar 6315. Bom, 097, prossiga. Autoriza a Gol de Luta para dar um cúmulo aqui na próxima. Teve desvio, sou Gol 1097, deixa para 2 no César, ajuste 10 no meia, reporte estabilizado, localizador, pista 10. Ok, então vou Duna 2016, 1097. Para 2733 no solo esquadro 3, direita, corrija, livre para o parte militar, frequência livre estacionada. Boa tarde. Para 2733, a qualidade para a agora, parte militar. Mais está em qual pátio? Pátio 5, destino é Alagoinhas? Hotel Del Rey, Mike Golf Mike, pátio 5. Decola da 17 com curva direita no corredor AXE 01 no 4 no transponder. O controle em 119 1208 a torre 1895. Xanar 6315, decolagem autorizada, pista 10, 150 graus 0629. Livre decolagem 590, Xanar 6315. Está ali o direcionamento, chame, decolagem. Bom, boa tarde, Gol 2009, sem informação, Quebec, a posição é 8. Bom, você não é 6142 para o posicionamento no 04, centro da Quebec. 04, autorizado, reporte táxi. Charlie de Oscar na escuta do solo. Qual sua radial ideal de saída? Três, três, cinco. Sou igual, 097. 097, prossiga. O tráfego que a gente vai seguir aí próximo à duna, poderia confirmar qual é o equipamento? 37 é um 37800 da companhia, está passando o turno agora. Ah, tá ok, muito obrigado. Estabilizado de LS, pista 10, Gol 1966. Fala vermelho, VLS, chame torre 1895. Sana torre 18, 95, Gol 966. na torre 11895, seu código 5136, papapá, Charlie de Oscar. Passando agora 42 meses, cruzando 3800 metros. A gente reporta atingindo 085, Zulu Delta Uniforme, alterna o controle Ilhéus 120 Uno, ou então Recife 128, decimal 8. O Challenger Oscar, só confirmando, qual é o seu tempo de voo da localidade? Estimado 1 hora, ciente, batida bata, acionamento livre e para ataque decolagem, chamei torre 11895, Challenger Oscar. Tem mandado? Rafael 63 ou 5? Gente, Eco Zulu November, uma vez em condições visuais, 075, direto o farol da Barra, para ingresso no Romp, após Interlagos. É 321, pronto, cópia. Relativo. Brasília 360, Pezulu 17, decola no zero com curva direita, saída árbol, transição elefa. Frequência do controle, 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5423, o Xaner 6321. Afirmativo 360, árbol elefa, Pezulu 17. 208, 5423, torre 11895. Pronto, puxa acionamento 6321. Na 2, boa tarde, Freud Mari, para a chegada Mari, desça para o nível 090. 09, posição 8, para Ilhéus, 240, aguarde cópia. Na 2, escuta, seria a série BB? É Daniel Coral. Obrigado. Para o TAC, você não é 6142, com... correção 82 a bordo, tem 3,25 até na Fortaleza. Tax autorizado para o ponto de espera da pista 10, Índia Alfa, quando lá chame torre 11895, eu copiei 82 a bordo, confere? Afirmativo autorizado, tax para 10 via Índia Alfa e lá 1,945, 8,9,1,4,5. Correto. Aliás, eu colapso, toma 7, 1,6,2,0 com 8 horas. 6, instrumento Brasília, precisa por impacto na neta. 6321, 1,6,2. Puxa, autorizado, reporte pronto para o táxi, 6321. Autorizado, encontrei táxi, eu chorei, 6321. Bem, reporte a 60 milhas afastado de Salvador, alterna Ilhéu, 201. A linha de Alaska é autorizada a alinhar e manter a pista 35. Alô, Salvador. Boa tarde. Boa tarde. Informação Quebec. Informação 10. Autorização Guarulhos. Perdão, Calhão. 3-0. Ok, duas estações modulares simultaneamente. Atendi a aeronave no portão 10. Portão número 10, aguarde para a cópia, gol no 967, portão 10, confere. A gente está aguardando, gol no 967. Pega Leão, aguarde cópia. Gol 966, Vitor. Campinas 340, o azul 4065, minuto para a cópia. Solo Salvador, gol 966, Vitor. Uno 966, táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, Uno 1966. Alpha, Angel, Jack, Gol, 9. Obrigado. Controle Salvador, é o Tapata Pai, Michael, Mike, boa tarde. Posto Mike, onde é a linha do litoral, reporte final para o pouso, encerra o Luiz Delta Lima. Bruno 967 está pronto, cópia. Pronto, Bruno 967. Galeão 360, decola no zero com primeira curva direita, saída da Eulenda Irume. Onde intercepta a Pernovenda 857 até a posição Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme, Monsul. E segue conforme o plano. Frequência do controle em 1208, torre em 11895. Código transponder 5421 no gol no 967. Colisado 360 para Italião. Bola da 1-0, fica a subida direita, faz pé da Elza. Subida segunda, pela Elza 967, até a multa. 208 ao controle, 9-2, mais 14. Transponder 4-2, no gol no 967. Chave pronto, puxa o acionamento no 967. Caralho, no 967. Gol 966, tudo é seguinte. Autorizado ingresso, portão 01. 1966 para o portão 01. 01, gol 966. É 1-4-2, alinhar e manter. Pista 1-0. Alinhar e manter, 1-4-2. Tá. 97, reporte antes da Juliette para ingresso. Abaixa antes da Juliette para ingresso, 0-0. 60 milhas afastado de Salvador. Obrigado, Mike. Cansa livre, Michael. Mike. Libera a gestão em área pro 4462. Pro 4462, liberada a gestão em área. Agora para o nível 050, o Exercion 015. 050-B15, está liberado a velocidade também em SAP, se não for pedir muito. Você precisa de critério, 4462. Tá bom, muito obrigado, critério 4462. 5, Chanel 6321. 15, Alfa Pantera 2291, com o Chanel 6321. Azul 4065, está pronto para a cópia? Afirma, senhor, prossiga. Campinas 340, a rota Pesuluna 0 até Pubase, após a Pesuluna 6, Belo Horizonte, DCT, X-Way Oscar, Mike Oscar Delta e a Pesulu 30, em Tite. Decola no 0 com curva direita, saída da Aleda Mátima. Frequência do controle 1208, a torre em 1.18.95. E o código transponder 5403. Azul, 4065. 4065, autorizado 340, aqui o Pinas, decola, pista 1-0, perfil da Eulenda Motte, vai para o Zulu 1-0 até para o Bávio, para o Zulu 1-0 até Belo Horizonte, Chomode. Controle 1-2-0, decimal 8, a torre 1-8, decimal 9-5, transponder 5403 no portão 3, o Azul 4065. Foi pronto, puxa o acionamento 4065. Obrigado. Obrigado. Alfa, próxima Juliette, visual com a Aliança. Vou 1097. 133, aqui, 195. Tu, fica atento ao sinalizador. O gol no 097. Prossiga para 04, tem que estar Avianca, atento ao sinalizador 97. Informe, se a gente chama agora, controle Léo, 1201, alterna, centro Recife. 1-2-2-8 ou 1-2-6-0. Sumária com Recife 1-2-8-8. Azul 4462, deixa para 2000 pés, ajuste 1-0-1-5, reporte localizador, Livre Elétrica, Pista 10. Cosme Cosme 15, chama ele F, 4402. Pro novembro, deixa para 1.500 pés, ajuste 10 no 5. Torre Bocha, né? 6321, ponte para a dona casa. 6321, autorizado a linha de colapso para 0, vento 1.50 graus, 08 nós. Mas desvio 5 graus à esquerda por 5 milhas para evitar a formação. Eu desvio, Charlie Delta. Desvio. 4065, pushback acionamento. É o azul 4065. Azul 4065, autorizado pushback acionamento, portão 03, chame táxi. Isso autorizado 03, chame táxi, departamento. Tráfego. Filha de Serra, 1 minuto, cópia. Manati, confirme. Boa tarde, doutor Lideu. Decolando da 1-7, o nome pés estrito, no corredor Axé, pós decolagem da 1-7, curva à direita. Código 5401 no controle no 208. A Palma Meu Hotel Juliette Serra, correto, confirma POB bate 4. Acionamento, táxi, decolagem, chama a torre, no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 5, Alfa Romeo, hotel Juliette Serra. Oito, decimal 95, transfere. Acionamento, chame, táxi, hotel Juliette Serra. É 315 na escuta do controle? Autorizado táxi via pista ponte para o outro no 7. 3395. 3395, acionar 6315. Acionar 6321, decolar 259, 208, bom voo. 208, bom voo, acionar 6321. Chané 6321, decolado chão 0, cruza 2000 pés, saída da posição, eleva. Chané 6321, contrato radar na decolagem, subimos a tênia de voo 360, saída da árvore. Radar 360, arrumou chané 6321, precisa de eleva. Cruzado, 6321. Cruzado, eleva, chané 6321. Pucajamo, Aracaju. Da Puca, chamo, direto a Aracaju. Decolada 190 com curva à esquerda, código 5431, controle de saída 120, decimal 80. Beleza, localizado Aracaju, Golf 677, rota do plano, nível 230, Pouca Aracaju, controle 208, código 5431, voo 984. Mantenha nível 050, autoriza da Chegada Mare. 050, Chegada Mare, 5-3-4. Azul 4065, autorizado táxi via Índia, ponto espera, torre no noito decimal 95, ajuste de altímetro no 095. Índia, ponto espera, no noito decimal 95, azul 4065, muito graças, senhor, excelente fim de semana. Gente, eu tô de leite, tem chame, não posso esperar da Oscar. Então, aqui o gancho, tem de banho, transponder. O Zulu Novembro, eles param ingresso no circuito de tráfego, chama agora a torre Salvador em 1 no 8, desse ano. Gente, é Zulu Novembro, é ponte vertical para o Itapuã. Já informo que ingressará no circuito pela direita da 197, sem interferência na final 35, tráfego agora alinhado na 197 para decolagem no perfil de curva à esquerda, ok? Ingresse na perna do vento, circuito pela direita, aguarde a autorização de base, Azul 9. Perna do vento, 197, direto do 90 graus. Gente, eu estou de leite sem aguarde. Neném 1-4-2. 1-4-2, chame agora o centro Recife, as frequências 2685, alternativa 2545. 1-2-6, decimal 8. Está 1-0, pronto. Cruzado nem manter, pistola 0. Ali mantém 1-0, autorizado, azul, 4-0. Vitor Quilo Delfa, tráfego Papa Alfa 3-1, agora 2 minutos para o Itapuã, para o circuito da 17 pela direita, autorizado decolagem, vento 950 graus, 089. 1884, gol no 884, autorizado pushback acionamento, portão 02, chame time. Autorizado, 884. Zulu Novembro, desce e mantenha no meu pé. Meu pé, Novembro. Vou passar para a 2 e vamos para o Azul 4462, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa e da Juliette, passa para a 2. No 884 é o solo voltando? Obrigado. Confirme, inicia ou vai manter a posição? Está iniciando. Certo. Azul 4462 na escuta do solo? Prossiga, 4462. Táxi lento e mantém antes das Juliette. Mas bem lento, lento as 10, 4462. Controle Salvador, Papatango, Vitor Kilo Delta. Vitor Delta, contato radar na decolagem, suba via, pega para o 100. Vai na Momo 100 Vitor Kilo Delta, mantém a restrição de altitude. Rodovia Momo para 100 Vitor Kilo Delta. Momo 100 sem restrição, confirma? É 3000 Vitor Kilo Delta. Controle, o Vitor Kilo Delta, sua mensagem está chegando entrecortada, bateu? Como recebe agora, Vitor Kilo Delta? Agora essa frase aí foi completa, hein? Tudo bem, mas tenha 3000 pés, ou se mantém a salvadora no 0115. M15 vai manter a redução na cá, na saída, o Vitor Kilo Delta. Pouso autorizado, 17, 140 graus, 08 nós. Passou, por favor. Né? Pouso autorizado, não é? Xené 6321, eu chamei agora 125, 288, alterna 26, decimal 0. Chega. Confirme o portão 10 livre para ingresso? Afirmo. Azul 4462, autorizado Juliette, portão 10, ingresso com cautela, aeronave da Gol, puxou no portão 10, está no trajeto do portão 11. Ok, vai Juliette, vai pro 10, 4462. Só confirmando, nós estamos em frente lá ao 10, nós fizemos o pushback, mas nós estamos em frente ao 10, ok? Gente, mas considera que a aeronave da Azul consegue ingressar? Negativo. Azul 4462, então mantém a posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, dá o Golf aí aqui na parte. Voo 967, para o táxi, alterna Guarulhos, 6 horas e 40, ataque 170 a bordo. Confirme POB? 1970. Tenha e manter pista 17, para Juliette. Recupera, voo 1967 para o táxi, alterna Guarulhos, 3 horas e 40, ataque 170 a bordo. Gol 9967, mantenha a posição e aguarde para o início de táxi. Mantenha a posição, gol 9967. Confirmando, 9967, taxi até através do portão 612 e aguarda para prosseguir como número 2 da aeronave da companhia, no através do portão 04. Mantenha no 612, gol 9967 através. Para o táxi, gol 984, 177 a porta, 2:15 de autonomia, alterna Recife. Gol 1884. Autorizado táxi via Índia, ponto superadão no 0, torre 18, decimal 95, ajuste de altímetro no 05. No 05 ajustado, táxi via Índia, ponto espera para o 18, 95, obrigado, boa tarde. Golo 967, segue a aeronave da companhia como número 2 até o ponto superadão no 0 via Índia, torre 18, decimal 95, ajuste de altímetro no 05. Golo número 2, Golo 967, Índia para o ponto superadão no 0. Praia de Salvador, mantém a regra de voo visual 05. E tente contato com o Recife para informação de voo alerta na frequência 2085, alternativa 25, decimal 45. 2085, controle Salvador, boa tarde. Azul 4065, passa 1400, Radael. Azul 4065, contato Radael Randa Colégio, submantendo de voo 340, posso usar 2000 pés, Vileda. 340 após 2000, direto, Leda. 4065. LDOX, frequência 12085, alternativa 25, decimal 45. Decimal 45, cara, 25, alternativa 25, alternativa 25. Gol 884, a linha de colar. Pistão 90, 140 graus 08. A linha de colar 1884. Boa tarde, o Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Juliette Serra, no meu pé, direto do Manatim, foi me livrando do CTR, Salvador. Só estava livrando do CTR. Azul 4462, portão 03, modificado pela Infra. Portão 03, 4462. Autoriza 2000 pés, aproveita a plataforma Manatim. Você divulga os vários dos meus pés e está livre, eu até já disse. Perfeito, graças. Controle Salvador, Vai passar o vento aqui, Lodelta. Consiga. Gostaria, se possível, 20 graus à esquerda para liberar a formação, senhor. Está livre aí os desvios, suba critério para 1900, Vitor Feliz Alto. Estão livres desvios, sobre a critério 1900, o Vitor Kilo Delta modifica da presença, solicita nível final 1005, estimado de pouso 1955, seu Vitor Kilo Delta. Suba, mantenha, plano modificado aqui agora no 8, no 1, suba para 1005. Vitor Kilo Delta, mantendo sem regra de voo visuais, o pouso em barreiras 1955. Mantendo as regras visuais, senhor Vitor Kilo Delta, 1905, nível final. Para 2000 pés, o M314, tinha aqui 1-0 no centro de Salvador. EVLS aqui foi para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. Para 2000 pés, 1-0, controle igual 884, boa tarde. 884, contato Radar Rádio Colégio, subo mantém 230, saio da PUCA. 230 da PUCA, 1884. Decolado às 12 com 208. O 0967, cruzado do colégio, pista 10, 1970089. Ok. Confirme. Foram 967, decola os 13, 208, bom voo. Alô, Salvador, gol 2009, para pushback, acionamento, posição 18. Gol 2009, autorizado pushback, acionamento no portão 08, chame táxi. Dê pushback, acionamento, gol 2009. Prossiga. Nosso Cabravo, prossiga em regra de voo visual, 510, outros de Salvador, 905, conforme o cruzamento da sinal 10. 4065, chame agora o centro Recife, frequência 251, nota 33, decimal 95. 08, 967. Com 1, antena 33, decimal 95. 2, 1, 3, 3, 9, 4, 0, 6, 5, boa tarde. Patrulha, gol 1, 9, 6, 7, boa tarde. 9, 6, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, após cruzar 2 mil pés, beleza. Beleza, foi beleza, tranquilo, 2, 6, 7, gol 9, 6, 7. Controle Alfa Estágio 6314, com referência, Spider, peça para presente. Livre LS, o M314, informa estabilizado no curso do localizador. Gente, solicita vá pro do externo, o marcador externo está presente, está com referências visuais. É 314, autorizado a aproximação visual, informe visual com câmera. Sim, só tem prosseguindo agora para o lado externo com referências do Oceanair Guia 314, informe visual. So, 021 Alpha, stop identification, 10-10, flight level 040, clear, long arrival. Olha o seu nome de 2:50 e alternativa Salvador. 2009, autorizado táxi via Índia, ponto espera, torre no noite desse 195, ajuste no 095. Índia 1895, 10-15, vai no ajuste, voo 2009. Obrigado, bom trabalho. Até aguardo um minuto. Um traço em helicóptero, 510, baixa altura, com Robson 44, se interferir com sua aproximação visual. Sim, 610, no 4, traço visual com Robson. Boa no 884, chame de 5285, alternativa 254. Sim, 1225 para 1884. Correto, no 884, chame de 5285, alternativa 25, decimal 45. Obrigado. Boa tarde, Coronel 20, aprovação Q0. D0, acima de indicação, desce uma tenda de voo 050, autorizado a chegar a Mari. 050, na Mari para chegar a ataque. Pode. Voo no 967, chame o centro Recife, as frequências 251, alternativa 33, decimal 95. 251, 3395, obrigado. Liga. Ele quatro passa a rodeia até a Juliana, livrando 20 milhas. Prossegue visual com a plataforma nativa. Peça livre até a Juliana, aguarde sua mensagem de pouso na plataforma. Bono 620, redução de velocidade 230, nós. 230, 630. 314, estabilizo. Corrijo, já avisou com o campo? Demante, está precisando no momento, 634. De aproximação visual e chama sobre Salvador em 198, decimal 95. 198, 95, chamei 3-4. Oi, Salvador, boa tarde, chamei 3-4, nivelado, questão final, passando na cabeça. 6-3-4, continua a aproximação, aguarde pista livre, 1015. 6-3-15, agora pista livre, chamei 3-4. Pouso autorizado, vento no 50 graus, 08 anos. Pouso 2009, tem pausa 20, 208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, 2009. Valeu, bravo, senhor, senhor, na escuta para cópia. Bom, para cópia, senhor. Autorizado, senhor, Whisky Delta Lima, via para boa direta, o número 10. via corredor Axé, decolando da 1-7 com curva direita. Transponder 01-12, controle 1208. Senhor, o braço Axé se encontra no pátio 3 e tem condições de decolar direto do pátio. Sim, a gente decola direto do pátio 3, então comprou a sul no corredor Axé. O Bravo Serra Serra, o restante da autorização permanece cortês, por gentileza. Autorizado, vai levar direto para o pátio 3 com Pro Sul, corredor Axé, 1.000 pés, autorizado da Serra Whisky Delta Lima, vai acionar o 0112, controle 1128, torre 11895, único a bordo do pátio 3. Coisa no 7, identificação desse Marciano em voo 060, autorizado a chegar a bomba. 0-6-0 na bomba, tá? 3-2-1-3. Torre Salvador, esse é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra, pra acionamento no Pátio 3. Já acionado? Pronto, Bravo Serra Serra? Negativo, senhor, solicito acionamento. Ah, ok, tá livre o acionamento, chama o decolagem. Chamará o Serra Serra. M314, no solo 22, livre à direita 219. Direita 219, M314. Portugal, Zero Tuan Alfa, request direct to Duna, to avoid weather. Here. 4. Informação Quebec para autorização Ilhéus, nível 200. O Xenem 3-27 aguarda 1 minuto para Ilhéus. 3-27, perto. O Xenem 3-4 liberou uma fonte não visível. O Xenem 3-4, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, o Xenem 3-4. Vai. Está acionado e pronto, tem condições de decolar na presente. 20 sobrevoo de viaturas aeronaves, Bravo Serra Serra, ponte fora do solo com pronto litoral. Evitando sobrevoo, vai reportar fora do solo, o Bravo Serra Serra. 09. 2309, até 09. O Salvador, acionário 6355. Oxener 6355. Oxener 6355 para Guarulhos, aguarde 1 minuto, prepare Dael, Leda, Motiva. Aguardando com Dael, Leda, Motiva. Oxener 6355, obrigado, senhor. Confirme a posição para o voo 2009. E o COS? Lima via Golf 677 Coral, restante conforme. Nível 240, saída da El, transição coral. Decola pistão no zero com curva direita, código 1, código 5464 e controle de saída 208. Autorizado, ele é o 240, Golf 677, coral, pós-conforme. A saída da El, transição coral, pista 10 com curva direita. 5464, transponder 208, controle, Xané 6327. Roger, descend to 3,000 feet in Mersenne 1015. Expect flying and last X-ray approach to runway 10. 210, Piraí, restante conforme. Nível 360, saída da El, Leda, Morte. Decola da pista 10 com curva à direita. Código 5506 e controle de saída 1920. Guarulhos, nível 360, via pelo Zulu 10. Tira aí. Após conforme o plano, decolando a 10, da Eoleta Motiva, primeira curva à direita após decolagem. 5506, transponder 1208, controle de saída, o Xener 6355. Correto, chame pronto, portão 05, Xener 6355. No portão 05, chamará pronto, 6355. Correio Salvador, o Bravo Cerro dá outra vez, tá bom? 208, até volta, por favor. 28, até já, senhor. Grato, o Bravo Cerro. 395, boa tarde. Controle Salvador, o Bravo, Papa Romeu, Bravo Cerro, muito boa tarde. Decolou esse Salvador, mais 3, agora outra vez, tá bom? Mantendo 510. O Cerro Cerro, mantendo 510, e vou usar. Altimetro Salvador 05, pelo literal 100, confirma uma pouso em Sierra Whiskey Delta Lima. Vai reportar em Sierra Whiskey Delta Lima, o Bravo Cerro Sierra. Bravo Cerro Sierra, Alpha 3000. 10 to 2000 feet, Mercedes 1015. Expect left net intercept to localize of course. Portugal 0 to 1 Alpha. Salvador, conforme Portugal 0 to 1 clear to 2000 or 3000? 2000. Except last night's intercept local on the course. Portugal 0 to 1 off. 2000 Tem a frequência livre, chamei na decolagem. Tá parado na decolagem, eu quero já. No 620, redução de velocidade 1970, nossa. Fica para 3.000 pés, última trem Salvador 10, 15. Tá firme com 620? Fica para 3.000 pés, última trem Salvador 10, 15, redução de velocidade para 1970, nossa. 3.000 pés, vai reduzindo. Confirma a posição do número 1. Eu estou noroeste de Salvador. Um Airbus 330, série 200. Sim. Confirma a posição do Alpha. Roger, expect left, that's the set to localize, put go 0 to 1 off. Please confirm, we are clear to intercept localizer visual. Expect vector to set the localized course to ILS X-ray 1-ray 10, put go 0 to 1 alpha. Now pushing to the left, I will shoot the Alex. To intercept localizer course, start third by your left side, heading 140. Still find left at the approach, construction localizer. Qual chama o táxi? Autorizado, posição no 4, vai chamar táxi, que eu chamo M3, 2, 3. Sir, turning left point, the electric on the left. É 2-0, isso é para 2010, volte para 3 Salvador no 015, livre ele essa que para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. 2000 no 015, é para 2010. Posso chegar ao 0-1-Alpha, 5-7-0-1-Alpha. Posso chegar ao 0-1-Alpha, complete approach, contact now, saudação, frequência 1-18-95. 060, dando 3, deixa no 7. Confere, deixa até 3 mil pés, última 3 Salvador, no 0, no 5. Agora isso não é, essa é 3. 3 mil com 1015, aguardado F3, tá? 3, 2, 7. 1 Alpha, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Land runway 10, 1 Alpha. Boa tarde, 3-2, assim, identificação, ele se mantém no nível 050, autorizador chega da Mari. 050, chega da Mari, quantidade de prontidade, aguarde. Estabilizou, Elias, voo no 620. 60, complete a aproximação, Elias, chama a torre, o Salvador em 1-8, desse ano, assim. 1895, ó. 3-2-1-7, livre Elias, a torre para 1-0, desceu para 2-3, a última entre Salvador, 0-5, chama estabilizado no curso do localizador. 2015, chama estabilizado no localizador, está 3-2-1-7. Eu estou autorizado para andar até o ponto 0-0 via Índia, lá vai chamar a torre 3-2-9-5, ajustado no 0-5, chama M3, 2-7. Para Salvador, 37 milhas afastado de Passu, não consegue contato com o centro restrito. Eu te contato em 1288, alternando 260, caso negativo, eu tenho contato também em 12085. Do contrário, eu estou na frequência do controle, 3791. Qual seria a secundária? 71288, alternando 260. 2791. Ok, caso contrário, retorna a sua técnica. Salvador, esse é o Papa Romeu, Bravo Sierra Serra. Diga. Você falou do Sierra Luiz de Santa Lima, desistindo agora é Prado Forte.